3601, posso responder. Salvador, bom dia, o TAN 3601 no ponto 090, pronto. 3601, a linha decola pista 10, o vento é calmo. A linha decola 090, o vento calmo, 3601. TAN 3601, decolou agora aos 59, controle 120, decimal 8. 128, 3601, bom dia. Vale Salvador, bom dia, TAM 3601, passa 2000 na DAEL. Seria possível voar direto Brídio, TAM 3601? Vou inicialmente Leda, aguarde para eu abrir. Leda, 3601, graças. Controle Salvador, Golf Echo no Pat 3. Golf Echo, Pat 3, prossiga. Solicito autorização de girar motor e marcha lenta aproximadamente 20 minutos já em acordo com a Intero. Gente, Golf Echo no Pat 3, estou ciente do giro de motores, ajuste agora no 0 no 0. Chame o término, Golf Echo. Tá maravilha. M601 no chama centro em 13395, alterna 1251. 13395, 251, 3601, bom dia. Alô Salvador, é o San Mike, Hotel Novembro, na posição 4 do Pátio 1. Ataca 7. Mike, Índia Novembro, é isso? Não, senhor, Hotel Novembro. Mike, Hotel Novembro, o senhor está no portão 4 do Pátio Principal, é isso? Você, senhor, estamos no portão 4 do Pátio Principal. Nós estamos desejando ir para a posição de giro de motor em alta potência na Alfa entre a Fox e a Gol. Na Alfa entre a Fox e a Gol. O senhor então a princípio tem autorizado o revoque, a ingressa na Índia, correção, ingressa na Juliet, vai via Alfa entre a Fox até a Gol. E chama entre a Fox e a Golf quando for iniciar o Mike até novembro. Positivo, cliente. Obrigado, senhor. Whisky Yankee Uniforme, 5 minutos para qual, para o senhor confirme o local de estacionamento e pista de ajuda colar. Teste da pista 17, nível 400, já tinha aprovado, Serra Bravo, Juliette Delta, informação em curso Golf, o senhor está pronto para cópia? Whisky Yankee Uniforme, autorizado para Sierra Bravo Juliette Delta, via Apro Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Poços, após direto Papá, correção, após Poços direto Charlie Papá November, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 400, decola da pista no 7, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5021 no Papatang Whisky Yankee Uniform. Whisky Yankee Uniforme, qual que é o B? Agora 14, só um instante. Delta, Taxi Lima, no momento, está operando normalmente. Livre Nacional, chama o carro táxi. A autorização da interseção é porta para ingresso na 197. Por isso que ele... Para 3000, ajuste 1010 no 090. Autorizado, vacilo. Da linha R, manter no 7, a parte 4 para entrar no colégio. decolagem da 17, venta calmo, isso que é aqui no farm. Que uniforme decolou os 29, controle 120, decimal 8. Câmara 128, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, você também, bom voo. Salvador, muito bom dia, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Bom dia, obrigado. Bom nível 400, aí da El. A El 400, Whisky Yankee Uniforme. 3000, papapapa, Serra Equatorial. Isso para 2000, autorizado ele é que se informe o localizador. Uma nova localizadora, desce para 2000, Serra Equatorial. Salvador, eu sou o Mike, Hotel November, informa que estamos iniciando o teste de motores. Copiado, ajuste no 0 no 0, chame o término, Mike, Hotel November. Ok, chamaremos. Quando? 1-3-3-9-5-2-5-1, bom dia, senhor. Bom dia. Serra, ok, complete final ILS, torre 118-95. Salvador, boa noite, o Papa Papa, Serra Kilo Delta, ILS, pista no zero. Serra Kilo Delta, boa noite, reporte marcador externo, baixado travado. Camarada externo, baixado travado. Manda a Taxi Sui Lima, tá operando ou Torre Salvador? Tá, o notar de bloqueio dela é das 13 Zulu às 19 Zulu. No momento ela funciona normalmente. Entendi, a intenção é ir pro Pátio 5, obrigado. Sim, já tenho contato visual com a sua aeronave, check train, livre pouso na 10, 90 calmo, Serra Kilo Delta. Repouso, Serra Kilo Delta. Afirmo, o vento é calmo. Obrigado, depois, não, não, não, não.